santinho adorado. No mundo há tanto pecador. Fica com mais um pedido. Faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido. Faz queixa, paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, eu desculpei lá por eu na semana passada não poder estar cá, mas são coisas que arriba todos nós, estamos todos sujeitos. Ainda hoje não estou muito bem da minha voz, não vou dar a minha receita da culinária hoje, por motivos de voz. E cá estou, com muito gosto e muito prazer, por estar aqui junto de todos vocês. Ora então, um bom café para quem está a tomar o café, para quem está em viagem, uma ótima viagem, para quem está a descansar, um ótimo descanso. Vamos a levantar-nos e vamos fazer um pezinho de dança, que assim as músicas vão permitir. Ora então, uma continuação do bom trabalho e até já. Festa, oh, oh, oh. Muita dança e roça, roça, oh, oh, oh. Com a banda a tocar, oh, oh, oh. As modas que a gente gosta, oh, oh, oh. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz. Com tua boca na minha, vais sentir minha paixão. Encosta, encosta, ai roça, roça, deixa-me dar-te um beijo na boca, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu encostas o teu peito ao meu, o meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu me dizes o que é meu a teu. Deixar-te louca. Vou dar-te o meu carinho, oh, oh, oh. Curtir a festa ao teu lado, oh, oh, oh. Ser o teu anjo da noite, oh, oh, oh. E ser sempre o teu amado. Louca.

Ora, muito bem, são 14 horas e 23 minutos. Se não se ligou, pode-se ligar à antena da Rádio Arcanciel 96.2. Sempre com uma boa disposição e as boas músicas portuguesas para passarmos um bom bocado da tarde. Ora então, hoje somos o 17 de novembro de 2021. Ora bom, e agora vamos ficar com Linda de Souza, Lírio Roxo. Até já. Oi, oi, oi. Até as moças casadas pedem para nele entrar. Agora é sempre a sapar. Chega ao fim num segundo, as meninas a delirar. Com elas já pego o fundo, às vezes tenho de parar. É isso, sou obrigado, e de tanto acelerar, já deita fumo por todo lado. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é sempre a papar. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é sempre a papar. Tenho que mudar porque não quer andar. Então, até já. Melgaço, passar

tem magia, que me preenche a alma com sonhos e muita fantasia. Eu gosto de ti, eu gosto de tudo o que é teu. Dá-me o teu mundo, que eu dou-te o meu. Dá-me o teu amor, possui o meu corpo e leva-me ao céu. Amar e ser feliz. O que mais quero da vida? Ter amor e muito amor para dar.

meus braços. Maria! Esta música que eu vou passar, Cristiana Ferreira, Eu Vou a Fátima Rezar, vai ser a pedido de uma senhora que me ligou mesmo há momentos, que eu nem lhe perguntei o nome, ela também não me disse, mas espero que ela goste. É para toda a sua família, para todo o auditório e para todas as pessoas que a conhecem. Ora, então vamos escutar. Até já. No seu santuário vou rezar.

vida, viver num paraíso sem saída, fazer da mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser a dona da tua vida, viver uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é teu. Eu quero ser a dona da tua vida. Tua vida, viver num paraíso sem saída, fazer da mulher mais feliz. Meu corpo é só para ti. Eu quero ser a dona da tua vida, viver uma loucura desmedida. Tu és a estrela do meu céu, meu coração é teu. Eu quero ser a dona da tua vida. Ora, muito bem, 15 horas e 32 minutos. O tempo passa a correr. Ainda há pouco cheguei, mas daqui a pouco já me vou embora. Então, vamos ficar aqui com Maria do Sameiro, Maisinha do Céu, a não sei rezar. Esta vai ser para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório, para todas as pessoas que estão à escuta da minha missão, para todos os doentinhos, para que todos tenham umas rápidas melhoras e uma boa recuperação. Ora, então vamos ficar, da minha parte, para todos. Maisinha do céu, não sei rezar. Até já, vamos escutar. Quero te amar. em casa. Oh, oh, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, oh, oh, eu vou fazer amor com ela. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Larga eu, eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Estimula, galera, é bom de sertanejo ao vivo. E assim, ó, ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, sai que eu não valho nada. E hoje vai rolar briga quando eu chegar em casa. Depois da briga chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar. É sempre assim. Ela não larga eu, e eu não largo ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela. Bora dançar, bora curtir. É bom de sertanejo ao vivo. Ora, muito bem, 15 horas e 39 minutos. Ora então, vou aqui passar uma música, como estamos na altura de levar as vacinas, é a da gripe, é a terceira vacina, há quem vá levar, uma leva uma no braço, que é da gripe, e leva a outra do Covid no outro braço. É para ficarmos bem equilibrados, mas não tenham medo que eu também me estou a preparar para isso. Ora então, vamos ficar com a agulha mal espetada, ai que dói, dói. Bom, a primeira vez doeu, e a segunda também, agora a terceira vamos, e a terceira e a quarta, vamos ver. Bora então, até já. Mal espantada,

Pois é. E assim vamos ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora, uma boa continuação. Até já. Pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para outro lado. Pois é, e assim chego ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar na vossa companhia. E uma continuação de uma boa semana. E até para a semana, se Deus quiser. Até já. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura. E diz estar muito apaixonado. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria, vai com todos. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens de provar que me vais fazer feliz. Ora então, para a semana, se Deus quiser, cá estarei com a mesma boa disposição e uma continuação de uma boa semana. Se protegem, porque a gripe anda nos arrondeando, os vírus, tudo nos rodeia. Ora, estamos num mês, pelo menos estes 3 meses, vão ser um bocadinho duros para todos nós, temos que ter todo o cuidado. Ora então, aqui vos deixo com o RTP e até para a semana, se Deus quiser, com um beijinho muito grande de saúde para todos vocês. Até para a semana, se Deus quiser.